41144, decolou os 42, controle agora 120, direção 8, bom voo. 08, bom dia, azul. Controle Salvador Azul, 4144, decolou. Azul 4144, submartelo 360, saída da Elvis, lance. 360, da Elvis, 4144. Salvador, tá 3628, informação mais. Tá 3628, desça para nível 060 na chegada Mari, proa de etapa. 060, na Mari, na proa de etapa, tá 3628. Mike Romeu Golf, prosseguiu para 2000 pés, o ajuste no 014, reposto estabilizado na LED. 2000 pés, 014, reposto estabilizado na LED, Mike Romeu Golf. 4206 da Azul, agora reautorizado ao 050. 050, com o ITAP 4206. Salô, Salvador, boa tarde. Copia o Papa Romeu Mike Romeu Golf. Mike Romeu Golf, alto claro, você. Boa tarde, nós ainda estamos aproximando para pouso, aproximadamente 7 minutos fora. E estou com um passageiro aqui com o horário do voo internacional. Poderia coordenar, por gentileza, o atendimento lá da Infraero, na porta do avião, para transportar o passageiro? Qual é o pátio que irá estacionar? Pátio de aviação geral, o Mike Romeu. Pátio 3. E apenas para confirmar aí, a aeronave da Portugal? Afirmativo. A aeronave da Portugal estacionou, não tem 10 minutos, ok? Mas a gente vai coordenar aqui. E confirmando o pátio 3. Sim, Matheus, isso já tranquiliza a gente, muito obrigado pela informação. E se o senhor puder coordenar aí para que seja mais breve, acho que facilita e torna mais seguro o embarque do nosso pessoal aqui. Vamos coordenar sim. Obrigado. Se possível também Petrobras para decolagem em seguida do Mike Romeu. Qual combustível? Petrobras, BR. Ciente. Muito obrigado. Bom trabalho aí. Boa tarde, voo no 013, traço a informação, Mike. Voo no 013, Congonhas, agora de volta. Vai lá. Para o nível 070 na chegada Mari e pro Getafe. O Salvador, o voo no 755, portão 8, push e acionamento. Terminal 395, complete a aproximação, torre 1895. 1895. Azul 4144, chame Recife, a frequência 13325, alterna 3395. 3325, 3395, 4144, bom dia. Boa tarde. 6722. Objeto 6722, desce para 4003, na chegada bom, temos 0 no 4 ajuste. Prossiga. Autorizado, chame táxi. Prosseguindo o gol 925, Brasília autorizado, 360, trapézio Lulu 7. Decolagem da pista 10, com curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. 120, decimal 8, 5507, o transponder. 21925, Salvador, Brasília. Decola pista 10, primeira curva à direita, Arbor, Elefa, será acionado, 5507, para Salvador, 128. Danando na ferrovia, preso Lulu 21925, da boa. Pronto, 925. Chamará. Salvador, boa noite. 1755, prossiga. Porta 8, Salvador, está fechando, está no 8, aguarda. Tráfego do 10 solicitou, já iniciou. Assim possível, liberar. 9, corrige. Gol 10, 13, pronto, cópia. Prossiga para entrar. São Paulo Congonhas 360, conforme rota do plano. Da Elo e da Bridge, após decolagem 10, curva direita. Após Bridge, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu. E após conforme. Controle 1208, 5514, transponder. O gol 0-3, JP 60 para São Paulo Congonhas, conforme rota do plano. Roda aqui, zero, curva direita lá da Elmer, da Brite, e após o Brite, intercepta o Dr. Zulu no meia, até Belo Horizonte, depois dentro do Brite, aciona 5-5-4-5-0-8. Correto, 5-5-4, transponder, chame pronto, puxa acionar. 5-5-4, já aproximado. 18-9-5, grato, até logo, mais um negócio. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike Romeu Golfo, está estabilizado no ILS. Gente, Papa Romeu, Mike Romeu Golfo, continua a aproximação, reporte o marcador externo, trem Mercedes de travado, que negamos 0 no 4. Ok, já está uma milha e meia para o externo, com o trem checado, Mike Romeu Golfo. Continua a aproximação, guarda a autorização para o pouso, tráfego do precede está aproximadamente uma milha da cabeceira. Paciente, prosseguindo e aguardando a utilização, mais um negócio. Informe estimado de pouso em Salvador. 77, Guarulhos. Morte 20 milhas em Salvador. Até o ponto de espera da 10. Ajuste 10 no 4 e a torre 118.95. Índia, bate Índia, ponto de espera da 10, 19.95, ponto de espera da 3. Gol no 755, ordena equipe de solo, após passagem do rebote da Tanta, autorizado o seu push. Preparar o gol no 755, no 8. Afirmo, após o rebote da Tanta, autorizado o seu pushback. Autorizado, gol no... O Salvo Salvador, Passaredo 9809. Passaredo 9809, Vitória da Conquista, pronto para a cópia. Pronto, cópia. Vitória da Conquista 180, direto, decola da 10, direita, saída Arbor, controle 120, decimal 8, aciona 5462. Autorizado 180, Vitória da Conquista, decola da 10, direita Arbor, após direto, 1208, controle 5462, é o transporte 9809. O passarelo está cumprindo a rota do plano aqui, faz Arbor Elefa, após Elefa direto Oscar Bravo Delta e Uniforme Delta, e após direto Vitória da Conquista. Ok, então, Arbor direto, cumpri Elefa, após Abduz e após Conquista, 298. Chama pronto, puxa seu carro. Alô, Salvador, boa tarde, dona 395, entrando 395, boa tarde, prossiga via Alfa. Reporte antes da Taxi Juliette. Já, reportaria antes de Juliette, 0 no 3, aqui na posição 09, pronto para front check e acionamento. No 013, aguarda, o tráfego do portão 8 foi liberado, ok? Aguarde mais um instante. Aguarde um pouco de informação para então, o 09. Autorizado e LS para o 4206, sir? Afirmativo, reporte estabilizado, 4206. Obrigado, vai reportar, 062. Objeto 6722, desça para 2010, ajuste 1014, reporte estabilizado na LS. 2014, reporte estabilizado, 7722. Qual é a apuração da presente? Mantém a chegada, 6722. Estabilizando 4206 da Azul, já avisou com o campo. 4206, complete a aproximação, torre 1895. 1895, obrigado senhor, bom final de semana. Igualmente. Aciona 0125, Max Delta. Oi, Salvador, muito boa tarde, o 4206 da Azul, tá, vai passar de tela. Azul 4206, continua a aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado. Aqui na Galão 0, 14. 1014, vai reportar externo, baixado e travado, 06 da Azul. Sinalante, Mitex, Mike Delta. Então aqui, número 1. Portão 01, aguarde um instante. Vai dar, 92. Eco, solo 121, desça mal 9, Mike, número 2, capturado. Não copiei, confia. Não, fez a trama de motores da posição, quando vai dar o motor da posição. É o gol 95? Gol no 0. No 03, afirmativo, informo que a aeronave da companhia está na retaguarda e que logo após se irei autorizar o pushback. Ok, acionando então a posição, aguardando o pushback. Vamos para o Salvador, está com o meu Mike Romeo Golf, livrou? Mike Romeo Golf prossegue via Alfa e Kilo, pátio 3, informo que já foi coordenado aí com o fiscal do pátio, a viatura e o combustível. Aquilo tá com 3, muito obrigado pela atenção, pelo apoio, mais um meu outro. Tá beleza, VLS, tá 3628. 3628, complete aproximação, torre 1895. Obrigado, até já. 3 nós, livre pouso, pista na 0. Livre pouso, 910, 4206 da Azul, obrigado. Da Juliette, 1395. Autorizado ingressar, portão número 3, 1395. Livre 3, 3 na 3628, continue a aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado. Já avistado, quem negar no 0, no 4. Ok, vai passando externo, baixado travado, prosseguindo a aproximação, aguardando as instruções de pouso, 3628. 3217, decolou 56, controle agora em 120218, bom voo. Bom, 108, 3217. Policial, 3217, passa 2000, né, Unida? Subiu, mantém o 360, tá 3217, saída da El. É o 3 avião, 3 avião. Observo o tráfego da companhia estacionando no portão número 3. Voo no 0 no 3, a aeronave da companhia vai liberar a retaguarda, logo após está livre, puxa. Ok, é a ponta da aeronave na retaguarda, voo no 0 no 3, são os nossos aspectos, vai reportar para o parque. Chegou 925, agora só mais um instante. Vai dar, 925. A pushback 980, manda passarelo. Passarelo na remota guarda, o tráfego do portão 9 foi liberado. Ok, vai guardar uma vez, cara, mano. 4206, no solo 58, libere direita, via Fox, Delta Alon, 2019. Espera, Fox Trot, 2019, 2019. Postinar 6210, prossiga para 2010, 2014, reporte estabilizado. 2014, reporte estabilizado para 2610. Juliette. Reporte para Juliette, para 2010. Está 10, está 3622. TV0 com 130 de ground, a 2 milhas passado de dona. Vinha para reduzir o web? Para 180, 6722, vai seguir um Airbus 320 agora a 2 milhas para o marcador externo. Sim, 22. Tenha cuidado do táxi autorizado até a Oscar. O que nega no 0 no 46 na Oscar para ingressar na 17. Estabilizado. 3514, avistado. Kenegama 0 no 4, aguarde instruções por pouso. Aguardando, tá 35 no 4. Confirmando, tá iniciando? Afirmativo, 925. Segure mais um instante, ok? A aeronave do outro lado do pátio já terminou o push, já deve iniciar táxi. Estando atrás da aeronave, vou segurar o senhor mais um instante. 295 contratando, reduzindo, 6722. Para ingresso no pátio, aguardando a liberação do portão 01. Aguardando. Para pouso, o tráfego precede aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Quem não engana 0 no 4, reporte baixada e travada. Sente, 6722, aguardando o pista livre. 135-14, leva pouso, pista no 0, vento 140 graus, 14 mais. Sente, livre pouso, tá 35-10. Passaredo após o gol, está autorizado. O gol deve iniciar ataque já em alguns instantes. Ok, após o gol então inicia 9809. Desça para 4 mil pés na proa da posição toque. O ajuste no 0 no 4. 4 mil pés, proa de toque. Bom, no 0 no 3, para o táxi com o mundo 83 a bordo. 4 horas e 6 minutos, autonomia, alterando o galeão. Livre até a ponte espera via Índia, torre 1895, ajuste no 0 no 4. Ou no 0 no 3. Ou no 0 no 3, ele está aqui no ponto de espera da 1 no 0 via Índia. Quando lá vai chamar 2345, já foi um pouco de base. Tá 3217, chame Recife na frequência 13325 alterna, 13395. 3325, 3594, prossegue via Alfa, aguardante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, aguardando, 3514. O gol 925 após a companhia que vai passar a retaguarda, está autorizado, puxa. Brasil sem restrições, é forte. pode estar estabilizado. Mantém, pista na 0, gol 17 e 55. O Delta tentando tirar a turbulência do Boeing da web, livre da colagem 97, vento 14, 0 graus, 07 nós. Oxai 6210, informa o tráfego na posição de 10 horas, a nave 5 milhas, mantendo 1910, um Romeu V, turno 0 nos corredores de Zuai de Salvador. Oxai 62. Paulo, muito boa tarde, objeto 6721, livre a pista na sua escuta. 6722, sente e mantém antes da Juliette, aguarde ingresso. Antes da Juliette, manterá 22. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol no 013, ponto de espera da 1-0. Gol na 755, livre decolagem da 1-0, vento 1-5, 0 graus, 0 nos nós. Na 0, 1-3, após a loja do tráfego, ele mantém pista na 0. Gol no 013, após a loja da aeronave, total 2 da manhã, ele mantém a captura 0. Mike Eco Delta, decolado 204, controle 120, direção 8, tá retorno. Delta. Controle Salvador, Fato, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantenha no meu pé, direto, Manati, reporte 20 milhas fora. Meu pé direto, reportar 20 milhas, Delta. Avisando o localizador, Oxané 6210. Oxané 6210, complete aproximação, torre 1895. 1895, Oxané 6210. Até através do portão 5, observando o gol que está efetuando pushback para prosseguir. Ok, já através do 5, observando o gol da 1809. Confirmando os dados, o passageiro? Com 9 a bordo, 7 horas e 5 autonomia, um servidor Salvador. Sim. Mantenho 360, saída da EL. 360 da EL. Oxalé 6210, está a 2 milhas do externo. Pista Xalé 6210, continua a aproximação, reposte na externa, trem baixado travado, que nega 1-0, 1-4. Tomarei, 1-0, 1-4, Oxalé 6210. Zulu Charlie Mike, mantenha a proa rotatória, chame torre 1895 para ingressar no circuito. TP5491, prossiga para 2000 pés, ajuste 1-0 no 4, reposta estabilizado na linha. 2000 pés, reportada estabilizada. Mike, torre 0 final do 97, após 3 milhas fora. Mantenha a proa de toque 5491. Cliente, mantendo o toque. Confirmado, acionamento da posição, coordenado com o entrar. Romeu Lima, prossiga. Tá no prato 3 para acionamento de foco, destino é Prado Forte, tá? Firmativo, só um instante. Só aguardo. Salvador. Salvador, voo 925 para o táxi, 157 a bordo, 322 de autonomia, alterando a campanha. Livre até ponto espera, torre 10895, 1014 ajuste, igual 925. Livre ponto espera, torre 10995, 10895, 925. 4206 da Azul, após o passareta, autorizado 01. Autorizado, pode ser. 3628 observa corrigindo. O T3628 será o número 1 para o portão 8. Então o T3628 após a passagem do passarelo é o set com o número 1 para o portão 8. O azul observa o TAN na saída do pátio 3 e ingressa para o 01. Não entendeu que é depois do TAM, tá? Passaria do TAM, nós ingressamos no pátio, posição 1, 402-062. Afirmativo. Então, 35 no 4, posição no 0. 0, 35 no 4. Web 6722, posição 612. 612, 6722. No 0 na 3, com 360 na saída da Elvis Lance. Para o 360, tem pessoas da Elvis, no 0 no 3. Grau 099. Pouso, né? Operador, eu uso o Tchernan Mike. Afirmativo. Livre pouso, vai pro 45. Ciente. É 62, 10, no solo 10, libere direito, solo 121, decimal 9. 21, decimal 9, Chané 62. Avisou o 3190, complete aproximação, torre 1895. 1895. Ok. Vamos para a Prado forte, que é dos pés, decola do pátio 3, cultura direto. Controle 1208, aciona 0140. Autorizado Prado forte, vai decolar do pátio 3, cultura direto, que é dos pés. Vai final 0140, controle 128, torre 118.95.04 a bordo, pátio 3. 4 a bordo, pátio 3, 18.95 a torre prossegue, ajustado no 0.4. 18.95, grato, bom sábado, valeu Lima. Salvador, muito boa tarde, tipo papá do Lima, fracionamento no pátio 3. 755, chame Recife em 13325, alterna 13395. 13325 e 13395, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Antônio Salvador, boa tarde, voo 1612, informação mais. Boa tarde, voo 1612, desça ao 050 na proa de Tampa. Zero, livre pouso, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 0-9-2. Livre pouso na 1-0, tá? 3-1-9-0. Charlie Mike, no solo 1-1, ajuste na frequência.